como eu quero te buscar, Senhor. E sentir o seu amor. Ah, como eu quero te buscar, Senhor. Pois tu és meu Salvador. Minha vida. Pois tu és.